essa vai para os apaixonados. Eu fico pensando em nós dois, cada um a se julgar, perdidos na cidade no ar, empapuçados de amor. Numa noite de verão, ai que coisa boa! A meia luz, a sós, à toa. Você e eu somos um caso sério. Tchuturu, ao som de um bolero. Tchuturu, dose dupla. De Cuba livre, misto quente, quente, quente, sanduíche de gente. Cada um na sua, perdidos na cidade nua, empapuçados de amor, numa noite de verão. Ai, que coisa boa! A meia luz, a sós, à toa. Você e eu somos um. Tchuturu, ao som de um bolero. Tchuturu, dose dupla. Românticos de Cuba, livre. Misto quente, quente, quente. Sanduíche de gente. Vá viver a sua vida com outro bem, pois eu já cansei de pra você não ser ninguém. O passado não foi o bastante pra lhe convencer que o futuro seria bem grande, só eu e você. E quando a lembrança com você for morar, e bem baixinho de saudade você chorar, vai lembrar que um dia existiu alguém que só carinhos pediu e você fez questão de não dar, fez questão de negar. Ouça, vá viver a sua vida com outro bem, pois eu já cansei de pra você não.

sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. E na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Saber por que foi que eu mudei, não vou responder, porque nem mesmo sei. Se esqueço de mim pra lembrar de você. Seus amigos me falam que posso esperar, não devo a mim mesmo a tentar enganar. Eu esqueço de mim pra lembrar de você. Se me pedirem conselhos eu dou, uma palavra amiga eu dou. Só não quero que me façam lembrar coisas que eu quero esquecer. Se precisarem de amigos eu vou, se é pra falar de coisas boas eu vou. Eu só quero aprender, querer bem quem de fato me quer. É difícil sair de um lugar tão comum, não me encontro com a vida de jeito nenhum. Se eu esqueço de mim pra lembrar de você. Não é fácil esquecer o que foi de nós dois, não é fácil pra mim te deixar pra depois. Se eu esqueço de mim pra lembrar de você. Se me pedirem conselhos eu dou, uma palavra amiga eu dou. Só não quero que me façam lembrar coisas que eu quero esquecer. Se precisarem de amigos eu vou, se é pra falar coisas boas eu vou. Eu só quero aprender, querer bem quem de fato me quer. Se quiserem saber por que foi que eu mudei, não vou responder, porque nem mesmo sei. Se eu esqueço de mim pra lembrar de você. Eu tive um sonho, vou te contar. Eu me atirava do oitavo andar e era preciso fechar os olhos pra não morrer e não me machucar. É o que devemos fazer. Não temos que ter medo. É o que devemos fazer.